Começa agora, programa do Carlos Pitt. A bicha tá numa minhoca, pedra cartada é um coringão. Não perco nada no jogo, no amor sou campeão. Quem não arrisca não petisca, nem mata dois com uma paulada. Sem o cão caça com gato, sou um louco de sorte, caueirada. Oh, oh, oh, Jai! Em clima de Natal, feliz ano novo, meu povo! Tô chegando aqui na sua rádio, aqui ó, aqui tem café no bolo, o sistema é bruto demais, com mais um programa Carlos Pitt pra toda a nossa rede, dezenas e dezenas em rádio, e você ligadinho comigo no Brasil, em Portugal, no mundão todo também, muito obrigado. Você tá bom? Você tá beleza aí? Tá tudo tranquilo? Já na expectativa de Natal? Já comprou o presente? Ainda não? É, rapaz, vai deixar pra última hora aí, se ficar sem, hein? É, vamos que vamos, meu povo! Aqui na próxima hora tem muita música sertaneja! Programa do Carlos Pitt. Ó, pra você desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo de paz, alegria, saúde, felicidade, sucesso, muita saúde! Tudo vai acontecer com toda certeza de bom, claro, de bom, em 2014. E nós vamos estar juntinhos com você com toda certeza, tá bom? Vamos que vamos? Abrindo assim, ó, já já vou trazer a minha música nova, já já vou falar da promoção, já já tem Carla Ribeiro, já já tem a Miroca, tem tudo aqui, ó, tem modão também, tem música nova. Agora a gente começa assim, ó, com a música de Natal, o tema de Natal, Carlos Pitt, Natal mais feliz. Programa Carlos Pitt. Aqui tem música sertaneja. Uma luz do céu, um menino nasceu pra brilhar. Natal de Papai Noel, magia que nos faz sonhar. A esperança que vem, uma fé no coração. Viver em cores iguais, o mundo além da imaginação. Uma festa cristã e do Senhor. Uma festa pra cantar o amor. O Natal mais feliz, o ano novo que vem. De mãos dadas pro céu, cantando amor, paz e bem. O Natal mais feliz, o ano novo que eu chamo. Vamos juntos cantar, é o Natal que eu amo. A esperança que vem, fé no coração. Viver em cores iguais, o mundo além da imaginação. Uma festa cristã e do Senhor. Uma festa pra cantar o amor. O Natal mais feliz, o ano novo que vem. Mãos dadas pro céu, cantando amor, paz e bem. O Natal mais feliz, o ano novo que eu chamo. Vamos juntos cantar, é o Natal que eu amo. O Natal mais feliz, o ano novo que vem. De mãos dadas pro céu, cantando amor, paz e bem. O Natal mais feliz, o ano novo que eu chamo. Vamos juntos cantar, é o Natal que eu amo. Alô galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. A gente quer desejar pra vocês um Feliz Natal. Programa Carlos Pitt. Aqui tem música sertaneja. Aqui tem música sertaneja. Aqui tem música sertaneja. Aqui tem música sertaneja. Na, na, na, na.

da prancha esquecer dos pés. E os pés não deixarem pegadas, pegadas não serão vestígios de alguém que cruzou nossa estrada. Nesse dia eu vou te esquecer. Tá duvidando, é? Cuidado, que eu te esqueço e você cai do cavalo. Tá se achando, é? Aproveita, que um dia eu te esqueço na gaveta. Que um dia eu te esqueço na gaveta. Quando a lua se esquecer do sol, e o sol não der chance pra sombra, e a sombra deixar o coqueiro bem onde a rede balança, nesse dia eu vou te esquecer. Quando a rede se esquecer da bola, a bola que o goleiro não alcança, e o grito esquecer do gol, e o gol parar bem na garganta, nesse dia eu vou te esquecer. Tá duvidando, é? Cuidado, e eu te esqueço e você cai do cavalo. Tá se achando, é? Aproveita, que um dia eu te esqueço na gaveta. Que um dia eu te esqueço na gaveta. Tá duvidando, é? Cuidado, e eu te esqueço e você cai do cavalo. Tá se achando, é? Aproveita, que um dia eu te esqueço na gaveta. Se esquecer do mar e o mar desistir das ondas. Gaveta, música nova de Fernando e Sorocaba. Aqui, ó, pra nós, pra você. É pra todo mundo ligadinho no programa Carlos Pitt. Você tá bom, beleza aí? Alô, meu Brasil! Alô, gente! Alô, Mundão! Alô, Botucá! Ô, vida boa! E você ligadinho aqui comigo, muito obrigado, hein? Ó, nessa sexta-feira, dia 13, foi lançada agora sim, oficialmente para todas as rádios do Brasil, de Portugal também a gente tá mandando, através da nossa produtora aí, a minha música nova, que é A Saudade Aperta. A gente já lançou aqui no programa para as rádios da rede, que tem prioridade com toda certeza, né? Nas músicas que a gente tem lançado aí. E agora as rádios também do Brasil todo começaram a receber a partir da sexta-feira 13, a música nova A Saudade Aperta. E tem uma promoção lá para você participar na nossa página no Facebook, no Twitter, no Instagram. É só você compartilhar o banner, compartilhar o link da música nova para baixar, que tá lá no palco mp3.com.br/Carlos Pitt, tá bom? Ou no blog carlospitt.blogspot.com. Se procura aí no Google, na internet, Carlos Pitt, A Saudade Aperta. É só você compartilhar nas redes sociais, tá bom? Pra que a gente veja lá que você está participando. E boa sorte. Sabe o que tem? Tem um box com 1, 2, 3 CDs da minha carreira, né? São CDs de 2002, de 2009 e 2010 também. Tem Brasil Portugal, tem Água de Rio, tem 880 e tem pendrive também dentro desse kit com a música nova e várias músicas minhas do Carlos Pitt. Tem camiseta, tá bom? Tem pôster, tem banner. Tem também, sabe o quê? Um chapéu lindo, um chapéuzão pra você do Carlos Pitt. Então, bora participar, compartilhar lá na nossa fanpage, no Facebook, no Twitter. É só compartilhar o banner da promoção. A música nova, Carlos Pitt, A Saudade Aperta. Programa Carlos Pitt. Os melhores artistas passam por aqui. Alô, galera, aqui é o Rio Negro. E aqui é o Solimões. Alô, galera, alô, ouvintes, aqui é o João Bosco. E aqui é o Vinícius. Alô, galera, alô, amigos, aqui é o João Neto. Pois é, esse aqui é o Frederico. Olá, pessoal, quem está falando é o Daniel. Olá, pessoal, aqui quem fala é o Hugo. Oi, gente, quem está falando aqui é o Thiago. Nós também estamos aqui com o nosso amigo Carlos Pitt. Um abraço, meu querido, e muito sucesso pra ti. Valeu! Programa do Carlos Pitt. Carlos Pitt.

você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Programa do Carlos Pitty. Carlos Pitty. Olá, amigos, aqui é o Chitãozinho. Oi, gente, também é o Chororó. Super abraço pra vocês. Alô, meus amigos, alô, minhas amigas, um abraço carinhoso aqui do Chico Rei. Oi, gente, também um abraço aqui do Paraná com o nosso amigo Carlos Pitty. Alô, gente, aqui é o Christian. E aqui é o Daniel. Alô, Carlos Pitty. Tamo junto! Alô, amigos, aqui é o cantor Fabrini. Eu também estou aqui nesse programa que é uma potência. Programa Carlos Pitty. Programa Carlos Pitty. Alô, gente, aqui quem fala é o cantor Carlos Pitty. E essa é a minha nova música. A saudade aperta, o que é que eu vou fazer? Sem você por perto não dá pra viver. Eu saio pela rua e de saudade sua eu bebo pra esquecer. A saudade aperta, solidão judia. Sinto sua falta, bebo noite e dia. Volta para mim, eu tô sofrendo sim. O que fez é covardia. A saudade aperta, essa é a minha nova música. De madrugada a cidade para, o coração se cala e a saudade aumenta. E agora chegando Carla Ribeiro com Carlos Pitt, canta pra mim. Faz um ro-ro-ro de Natal aí. Ro-ro-ro. Ah, tá bom, tá bom. Tudo certinho? Tudo certo. Então tá bom. Vamos lá pro nosso quadro de hoje? Bora lá. Então tá bom. Quem é que tá participando hoje aqui no programa? Hoje é a Regiane Mata. Ô, será que ela mata? Ah, espero que não, né? Não, né? Não. Não é que daquela foto que estão distribuindo na internet assim, ô, sua piada tá sem graça, vamos ali logo ali na janela que vamos conversar? Ai, nem brinca com isso, credo. Pedido de hoje vem do interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Ribeirão Pires. Opa, alô, Ribeirão Pires, Regiane Mata. Beijo pra você, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Eu, se eu não me engano, tenho uma rádio em Ribeirão Pires que transmite o programa também. Não lembro aqui agora de, né, mais um abraço. Mas ela acompanha o programa Carlos Pitty. Claro, acompanha assim. Tudo na internet também, com certeza. Obrigado, pessoal de Ribeirão Pires. Obrigado a Regiane, né, Carlinha? Isso aí, um beijo pra você, Regiane. Vamos pro pedido dela? Bom, o que ela tá pedindo? Uma das músicas mais pedidas aqui no programa Carlos Pitty. Acho que é a mais pedida das minhas, a mais minhas, pedida, né? Com certeza. É verdade. De cada 3, 4 pedidos, uma é ela, né? É isso? É isso aí. Água de Rio? Água de Rio. Opa, então tá bom. Obrigado, Regiane Mata, pela sua participação. Bora, Carlos Pitty. Canta pra mim. Água de Rio. Foi Deus quem te mandou. É tu onde nasce o sol. É água corrente, chega assim tão envolvente. Ficou sem ar. Foi Deus quem te mandou. Perfeita como a natureza. É meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Eu vivo você, respiro você, sou água de rio, querendo te encontrar. Eu quero você, pra sempre você. Sou água de rio, que se entrega ao mar, pra se amar. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Foi Deus quem te mandou, perfeita como a natureza. É meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Respiro você, sou a quero você, pra sempre você. Sou água de rio que se entrega ao mar. Eu vivo você, respiro você. Quero você, pra sempre você. Sou água de rio que se entrega ao mar. Nasce a mar. Yeah, yeah. Que se entrega ao mar. Atendendo o pessoal de Ribeirão Pires, interior de São Paulo. Obrigado pelo carinho, obrigado a Regiane Mata, né? Isso aí, obrigada Regiane, continua acompanhando o programa Carlos Pitt. E não só ouvindo, mas participando também. Com certeza. Para quem quer participar, como é que faz? É muito fácil, é só mandar um e-mail no programa@carlospitt.com pedindo a música, né? Ou então também pode achar a gente nas redes sociais, no Facebook, nas fanpages, no Twitter, Instagram e por aí vai. É verdade, procura lá Carlos Pitt ou Programa Carlos Pitt. Tem a fanpage de Carlos Pitt na rede e você pode participar aqui mandando seu pedido das músicas do Carlos Pitt. Lembrando que nessa sexta-feira, dia 13, foi lançada agora sim pra todas as rádios do Brasil a música nova, né, Carlinha? Isso aí, A Saudade Aperta. Oh, se A Saudade Aperta, a gente escutou o Carlos Pitt, né? E você viu o kit lá que tá na promoção pro sorteio? Pois é, facinho de participar também. É verdade, é só pelas redes sociais, tá bom? Você entra lá na... compartilha, né, o banner da promoção, da música nova. Sabe o que que tem lá, ó? O que tem lá, Carla? Tem chapéu, tem banner, camiseta e CDs. É um kit com um box, né, que eles dizem, né? São três CDs. São três CDs da carreira do Carlos Pitt. Tem o CD Brasil Portugal 880 e o primeiro que eu lancei em 2002. Eu sou assim. É verdade. E tem pôster, tem um chapéuzão lindo, lindo, lindo, exclusivo, tá bom? Tem camiseta bacana. Então é só compartilhar o banner da promoção lá no Twitter, no Instagram ou ainda no nosso Facebook, ok? Isso aí. Então tá bom. Obrigado, Carlinha. Obrigada, gente. Beijo. Até semana que vem. No programa especial de Natal. Falou, vamos que vamos, o programa Carlos Pitt continua. Programa Carlos Pitt. Os melhores artistas passam por aqui. Alô galera, aqui é o Rio Negro. E aqui é o Solimões. Alô galera, alô ouvintes, aqui é o João Bosco. E aqui é o Vinícius. Alô galera, alô amigos, aqui é o João Neto. Pois é, esse aqui é o Frederico. Olá pessoal, quem está falando é o Daniel. Olá pessoal, aqui quem fala é o Hugo. Oi gente, quem está falando aqui é o Thiago. Nós também estamos aqui com o nosso amigo Carlos Pitt. Um abraço meu querido e muito sucesso pra ti. Valeu. Programa do Carlos Pitt. Carlos Pitt. O cowboy vai te pegar, o cowboy vai te pegar, o cowboy vai te pegar, o cowboy vai te pegar. Vou te levar pro meu rancho, vamos curtir a natureza, vamos andar a cavalo, nadar pelado na represa. Quando a noite chegar, você vai curtir demais, porque eu vou te mostrar o jeito que o cowboy faz. O cowboy vai te pegar, o cowboy vai te pegar, o cowboy vai te pegar, o cowboy vai te pegar. Você fica com esse cara, cabelo arrepiado, com a cueca de fora e o corpo tatuado. Ele passa o dia inteiro alisando seu carrão, mas na hora H ele te deixa na mão. Mas isso tudo vai mudar

Alô, gente, aqui quem fala é o cantor Carlos Pitti. E essa é a minha nova música. A saudade aperta, o que é que eu vou fazer? Sem você por perto não dá pra viver. Eu saio pela rua e de saudade sua eu bebo pra esquecer. A saudade aperta, solidão do dia. Sinto sua falta, medo noite e dia. Volta para mim, eu tô sofrendo sim. O que fez é covardia. A saudade aperta, essa é a minha nova música. De madrugada a cidade para, o coração se cala e a saudade aumenta. Beleza, meu povo! O programa Carlos Pitti segue. Feliz Natal pra você, feliz ano novo, feliz Natal, Miroca. Opa, tudo bem, Carlos Pitti? Feliz Natal. Faz um ro-ro-ro aí. Ro-ro-ro. Aí sim, ó, ficou uma Mãe Noela. Tudo beleza? Mais uma semaninha com novidades? Não, pouca novidade agora. Dezembro já vai começando a ficar mais escassas novidades. É isso aí, os artistas já estão tirando o pé aí, passando festa de Réveillon, some todo mundo. É verdade, o pessoal, a gente sabe que no Brasil, de janeiro a carnaval, é meio paradão, né, pra música, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos Mas lá. Nós também vamos dar uma paradinha. É, né? Claro, claro, claro. Precisa, janeiro né? É nós, né? É nós. Então tá bom. Vamos falar de quem aqui pra começar? César Menotti e Fabiano. É, dupla de peso. De peso, um pouco menos agora. Agora né? Diminuiu, né? O César Menotti andou dando uma. Participando lá do. Medida certa. No medida certa. Mas ainda falta um bocado pra ele ficar na medida certa, né? Falta, mas parece que agora ele pegou o jeito da coisa. Ah, e é? Aí, embalado, né? Ah. Eles lançaram a música Não Era Eu e o César Menotti fez propaganda da música durante o programa Medida Certa todinho, né? Mas era ele que tava lá, né? Era ele. Mas ele dizia que não era. Ah, é? Ah. Agora pegaram o irmão dele, o Fabiano, pra fazer o clipe da música. É, ficou bem legal assistir. Que o Fabiano ele é mais fechadão, mais timidão, assim, né? Parece, viu? Mas ele tá até que atuando direitinho. Ele foi até repórter, não foi, não? Ele foi com o repórter por um dia, né? Foi repórter por um dia, ele sim. Ele sabe onde ele teve? No Rio Grande do Sul, comendo churrasco. Mas ele é o quê, homem do céu? Que bom, né? É eu. E fala mais um pouco, tem algum diferencial além da dupla no videoclipe ou não? Tem sim, tem o Jackson Antunes, aquele ator. Gosto, né, gosto que dele. É muito amigo deles. E aí ele faz uma participação como investigador, interrogando o Fabiano, assim, com aquela cara de mal que ele sabe fazer, né? É, só confundiram, mas que a... A roupa, o sapato, né? Isso mesmo. Então eles trazem, assim, os irmãos cantando, né? De fundo. E depois eles aparecem também cantando, fazendo as macaquices aí, né? As micagens de simpáticos. Né? E aí aparece o Fabiano meio desesperado e um monte de sósias dele que se espalham pela cidade. Não era ele. Não era. Alguém parecido. Ele. Ele tava em casa curtindo a paixão. Ah, eita, mas nós. Tá bem legal o clipe, então, vale a pena se assistir. Então tá, já vamos tocar ela aqui, né? Isso. Aqui do Conselho Zé de Fabiano. Vamos falar de que agora, mais? Da música Vai no Cavalinho, que pra dizer a verdade eu nem gosto muito, mas parece que tá muito sucesso. Sabe quanto já arrecadou? R$1,5 milhão. Só? Incluindo direitos autorais e as autorizações de gravação. É que a música do Brasil hoje, no momento assim, não precisa fazer coisa bonita não, viu? Pois é, tô vendo. Viu? Você viu o quê? Decepção. Mas o tal do Falando, Thales você lembra do Pocotó, Pocotó lá, daquele funk lá? A Eguinha, Pocotó? É, que foi, acho que começou por lá o negócio. Depois disso veio um monte de carro, um monte de cavalo também. Sei lá, eu viu? Eu sei que essa música Vai no Cavalinho tá sendo gravada por um monte de gente e o Thales Big Big e Sammy Coelho estão enchendo os bolsos. Sabe quem também? O Wesley Safadão. Grande nome lá do Nordeste. Tem a editora onde fica a música. É, o WS são as iniciais e o Wesley Safadão, né? Estão enchendo os bolsos. E me parece que tem um grupo também que faz parte. Ah, ele é do grupo, né? Ele é do grupo Garota Safada. Tá certo, tá certo. O curioso da música Vai no Cavalinho é que cada artista que interpreta bota um ritmo, bota uma cara deles. Fica a letra e o ritmo vai diferenciando. Por exemplo, no Ceará, o Forró da Curtição fez uma versão bem nordestina. Claro. O Léo Rodrigues e o Rafael Machado já cantam assim, bem sertanejão. E a Ivete Sangalo e a Cláudia Leite também puseram a canção no repertório do show. Mas tinha que ser as duas, hein? É, pois é, não sei porquê, não sei o que rola ali. Que viu? História é essa, hein? É meio estranho. E ela sai pulando pelo palco, viu? Assisti o clipe das duas e, ó, vou te falar. Não basta ser Ivete, tem que ter leite no meio. Pois é. Fazem acontecer. E a música tá indo super bem, enchendo o bolso do povo. Tá aí, certo, tá certo. Menos o nosso, né? É, aqui tá difícil. Se enche, pelo menos tá furado o bolso, porque é difícil ficar o dia, como é que é o...

programa Carlos Pitt, para as nossas dezenas de rádio, para você que está aí, ó, ouvindo o nosso programa aqui no estúdio da CP1 Produções, diretamente de São Paulo, o programa Carlos Pitt em clima de Natal. Ho, ho, ho. Faz um ho-ho-ho aí, você que tá me ouvindo, né? Isso. Vamos largar esse sorrisão aí, né? Vamos largar esse sorrisão, que a sorrir é bom demais. Ó, fechando o programa de hoje, mas estamos na hora de ir embora, né? Não esquece de compartilhar lá no Facebook, acompanhar a gente no Facebook. Tem a nossa fanpage Carlos Pitt na rede, programa Carlos Pitt na rede, Carlos Pitt no Twitter, e também no Instagram, Carlos Pitt Oficial, tá bom? E você compartilha lá o banner da nossa música nova, A Saudade Aperta. E você pode faturar esse super kit completo com um chapéu lindão, o box com 3 CDs, um pendrive com as músicas do Carlos Pitt, camiseta, pôster, banner. Tudo isso tá lá, hein? No Facebook, é só compartilhar. E boa sorte pra você. Gente, semana que vem tem um programa especial de Natal. E eu conto com você, com seu carinho, com sua audiência, ok? Obrigado, meu povo. Fique com Deus, até semana que vem, nesse mesmo horário, aqui ó, na sua rádio. Deus no comando, sempre, sempre. Bora, gente! Valeu, tchau, tchau! Termina aqui mais um programa do Carlos Pitt. Fique por dentro do programa do Carlos Pitt. Acesse www.carlospitt.com, www.carlospitt.blogspot.com.